nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amishes. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amishes! Eu sou o Evandro, e hoje aqui comigo, nessa noite, temos o Sigi. Eu, tô com a voz boa. Opa! Temos o Godoka. O bolo tava gostoso. Temos o Sirvini. Tô falando com a voz caseira vermelha. Temos o... também voltando aqui com a gente, o Hawkai. Eu. E o convidado dessa noite, nós temos Nicolas, o convidado. Tem que vir um podcast sobre DC, né, cara? Nicolas, tem o modelo, que... cara. Nicolas, o modelo agora. Vocês quiserem um moletom maroto? Moletom do ouro. Corpo, né? Godoka, do ouro. Essa porra agora. Eu que comecei. Não, olha a porra da imagem do Godoka. Ah, eu sou estuprado. Desculpa. Então, galera, a gente ia fazer um tema hoje, mas a gente resolveu mudar de última hora. Vamos falar de quadrinhos. É, porque ninguém queria falar do tema antigo, na real, hoje, tá ligado? A gente também não precisa ficar falando da briga entre Quarteto Fantástico, Marvel e Fox, porque a gente não precisa dessas coisas, cara. A gente não precisa desses ibope pro chatinho dele. Ah, vai ter a briga? O que tá acontecendo? Opa! Até porque a gente não tem conhecimento de causa, né, cara? Não tem como falar essa merda. Então, galera, a gente tava aqui discutindo sobre os encadernados da Salvat e decidimos gravar pra falar sobre. O que já saiu, o que a gente vai colecionar, quem que vai ter a coleção completa com a lombada errada. Quem será o... Beijo, Oliver Queen! Beijo, Oliver! O Oliver Queen e o Ayrton, os putinha master. Eu também gosto, cara. E o Evandro. A gente tem que botar um lado o Oliver Queen e do outro o Hawkai, atirando as flechas. O que vale é ter lombadinha, amigo, pro meus gibizinhos, tá ligado? Estampadinho, assim. Parece que são todas histórias. O que importa é a lombada e vai vir errado ainda, né? Então vamos começar logo essa porra aí. Bom, o primeiro que saiu foi o do Homem-Aranha, né? Sim, de Volta ao Lar. Sim. Muito bom. Eu até... Gibizaço maior que a vida. Eu até comprei esse aí. Não comprei por motivos de falta de emprego maior. Ah, eu comprei porque era R$9,90. Essa coleção não vai vingar, vou comprar só esse primeiro aqui. Essa coleção vai vingar, vou comprar 9. E esse primeiro, aí tá faltando na minha coleção. Primeira cagada que aconteceu comigo, eu paguei R$19,90 na inscrição. Nossa! Porque o filho da puta do cara trazia da livraria dele em São Paulo pra vender na de posse, entendeu? Olha que filho da puta, aí, cara! Botava o preço acima da revista. Tá, mas ele tá quanto agora? Não, agora tá R$29,90, agora eu tô comprando em banca, não é mais em livraria. É, que a primeira edição é R$9,90. A segunda é R$19,90 e daí vai aumentando. Pô, cara, história boa, cara. Eu curti, velho. Tipo, meio... Cara, Homem-Aranha no bom tempo, assim, tá ligado? Eu acho que eu nem li, cara. Eu nem lembro se eu li. Esse começo do Straczynski no Aranha é foda, velho. Eu acho muito foda, velho. Muito bom, cara. A gente vê o Aranha lá se fudendo e sendo heróizaço pra caralho, né, cara? Pô, o cara vira professor, tá ligado? O cara tem umas porradas dele foda, isso que é o máximo. Aquele Mornum lá, pô, o cara vive de comer as aranhas praticamente, né? Sim. E ele apanha, se fode, mas dá um jeito de ganhar e ganha, tá ligado? Isso que é foda. É o poder totêmico, É, depois, mas ele tava evoluindo, assim, o personagem tava massa, cara. Depois deu. É nessa história que parece aquele velho lá que é tipo Homem-Aranha, só que descalço, né? Ele, tipo, isso, Ezequiel que tava. Eu fiz um post ainda pro MRZI falando sobre 5 Homens-Aranha superiores ao Superior. Aranha, e o Ezequiel era um deles, cara. E eu meio que convoquei na. Fodão, cara. Tá aprovado, tem o Keinasso deixou saudades. Quem era foda. Morreu o Keinasso? Não, cara, lá no gibi. Agora voltou. Voltou, né? Eu só li ele na. Ele voltou, mas cancelaram o gibi, né? Os novos guerreiros, ele com Nova, com mais uns outros lá. É, não, eu quero saber só se ele tá vivo ainda, que eles estavam numa seta de. Tá ele, né? Tá vivo. É o que importa. Não sei, porque eu só li a saga do clone, porque eu só li coisa boa. Caralho. Voltando a Salvat, né? Tivemos aí, tá, depois, aí temos só pra lembrar rapidinho, essa vai ter continuação, né, vai ter o segundo arco, tá pra sair também. Ah, vai sair também o segundo arco? Vai. O poder de profundidade não é o Ultimate? É, o Ultimate, não, mas vai sair isso também, que até tem um diálogo foda com dele com o Ultimate, ela descobre toda a porra, essa história, só essa história vale pro encadernado. Ela descobre toda a porra, tá saindo pelo banheiro. É isso que o Peter guarda nas cápsulas, então? É. Isso, sabe, assim, você é da e você é um bosta, tá ligado? É, mas o final desse encadernado é a Tia May entrando no quarto e o Peter todo fodido, né, cara? A gente teve o Surpreendentes X-Men, super dotado. Opa, que eu tô legal. Não consegui comprar, essa eu ainda quero. Eu tô com ela aqui, mas eu não li ainda. Eu já tinha lido há épocas atrás aí. Divisão também? É bom, é muito bom. Caguei solenemente. É bom, eu gosto. Qual? É o Joss Whedon, né? É o Joss Whedon e o Cassaday, né? Esse eu comprei também. Eu também comprei, mas eu não terminei de ler. Muito bom. Mas era massa. Altas jogadas na cara do Wolverine que você gosta, saca? A única coisa que eu lembro, na real, disso é aquela parte que eles estão sentados numa ilha, assim, três, são mó gigante, parece. Mas essa é uma. Atenção. É, perigo. Sala de perigo. É, esse é o que cara, volta o Colossus, né? Isso. Ah, é aquela história que é aquela história que ele volta do pedaço de metal que sobrou do corpo dele? Não. Ele tá meio que aprisionado, não é? Eu sei mil, ouvindo. Sou Wolverine, cara. Filho da mãe. Você ia perguntar, desde quando o Colossus tem fator de cura, né? Mas, cara, como nem tudo é perfeito, cara, uma coisa que irrita é a punheta que o cara faz em cima da Kid Sprite lá. Porra, o cara lá bate todo mundo naquele bicho verde, ainda chega um dragãozinho de boss, o Spyro lá, e taca fogo na porra do bicho e sai com o Spyro. Porra, vai ter fogo, cara. Kid Sprite que luta Krav Maga, meu. Pra que eu preciso, pra que eu preciso aprender a lutar alguma coisa se os caras não conseguem nem tocar nela? Isso que é tangível, né? Mas os caras, ela só fica intangível enquanto ela não respira, cara. Uma hora ela tem que respirar, velho. É verdade? Ela faz isso? Sério? Não é, não. Cara, tem esse detalhe no filme dos... Eu ia falar Superman, Dias de um Futuro Esquecido. Boa. E no filme, cara, quando ela vai passar lá pro bicho, porque ela tá correndo pelas prateleiras lá, ela tranca a respiração, velho. Ela faz o... filho da puta, ela tem que parar de treinar a luta e começar a fazer campeonato de apneia, né, cara? É, cara. Aí ninguém pega ela mais. Ela pode treinar com o Colossus, cara. Quando ele vira metal, ele não respira. Ih, tem isso também? Tem. Nossa, tá cheio de limitação, esses bosses. Um dia ele vira, mas ele não precisa, né? Ele não precisa respirar. Mas tipo, eu acho que ele vira metal, ele tá brigando com não sei quem, e daí jogam ele no mar, ele tá afundando. E daí, tipo, ele. Olha! Eu não respiro! Deve sair andando do mar, né? Vini, esse lance da Kitty não foi só temporário, que foi a maneira que ela conseguia manipular o poder e ela desenvolveu isso depois com Xavier e tal. Cara, ela começa a fazer isso sem precisar mais prender a respiração, tá ligado? Sim, ela usa isso como uma técnica pra poder controlar o poder dela. Então eu acho que, tipo, o máximo que ela consegue ficar intangível de tempo é o máximo que ela consegue prender a respiração, tá ligado? Com controle, falando. Sim. Vamos aí. Já teve até... outro podcast. Vamos voltar. Volta a Salvati. Vamos continuar. Tipo, uns 10 minutos pra cada edição, acho que tá de boa, né? Acho que tá de boa. Aí então, depois veio... Ah, essa é uma que tá faltando na minha coleção, eu tenho que buscar também. Vingadores, a queda. Divisão. Opa. Também. Vingadores, a queda, perdi. Bom até certo nível, né? Então, a histórica é... Que... Eu nem lembro se eu comprei essa, eu acho que eu não comprei. Só chupar, tá ligado? Essa tem da Panini, na real. Essa é o da Feiticeira Escarlate espirocada, né? É. Seria melhor se não fosse o David Finch, saca? Que o homem de verdade, o herói de verdade morre. Duro golpe. É, o Hawkeye morre, né? O herói do povo. O herói do povo, mas depois ele volta. Depois ele volta numa outra saga safada. A cópia do Arqueiro Verde, aquele? Ah, mas você come mais boneco com o Arqueiro Verde, né? É. Inclusive a Canária ficou molhadinha quando viu ele, né? Mas enfim. O herói de verdade morre, o Valete de Copas. Puta merda, cara. Vai tomar no cu, Glock. Explode. Ah, ele se explode. Esse não voltou, né? Não, ele... graças a Deus, né? Ninguém pediu, né? Não teve... Deixa ele lá. Esqueceram, na verdade. Tipo, esqueceram dele. Do... Ele é um Vingador de... Sei lá, um Vingador C. Não sei nem se é um Vingador B, cara. A mais. Qual que é a próxima mais... que saiu dele? Vingador da Piada. A próxima é Thor, Renascer dos Deuses. Perdi também, perdi. Todas do começo eu perdi, cara. Essa é boa. É do... Ai, pera, Thor Reborn? É aquela que rolou o Ragnarok? Thor Reborn, Evandro? Qual? Eu não sei, cara. Qual é que é? É depois do Ragnarok que rolou a cidade deles no meio do Texas, se pá, sei lá, uma fita assim, não é essa? Era o campo, né? Não sei. Pera que eu tô folheando, eu peguei todas. Mas eu Kansas City, que eles fazem até aquela velha piadinha de There is not Kansas anymore. Ah, Kansas não é o Super-Homem. Nicolas, Kansas não é o Super-Homem. Se eu peguei na Panini, cara. Eu não peguei pela Salvati também, não. Ah, tu pegou na Panini. Tem uma parte até emocionante, né, cara? Quando voltam os guerreiros e tal. Cara, eu não li, mas é boa essa porra. Sim. O Loki, foda. Só então. Pra ele dar o nome de ferro já vale, tá ligado? Ah, isso, né? Que homem de... Ah, essa aí que tem a briga dele com a armadura e tal, né? Isso. Que ele vira com o volta com o poder do Odin, todo fodão, né? Aí, porque no filme ele dá um raio e a armadura fica com 300% de energia. Só que tem uma coisa que muito, cara, que é a volta do Donald Blake, cara. Que tem a fita lá do cara que tenta caçar o Thor, é o outro aí, nome do pai, não é? Do pai. Que é o irmão dele, o irmão do Odin, sei lá, uma fita assim, eu não lembro exatamente. Enfim. É, a única personagem é isso, não. A continuação não vai sair. Uhum. Depois... Pô, aquela Loki lá podia sair, né? Não, porque eu já tenho, né, cara? Devo ter que comprar outra, né? Eu não quero que saia essa. A minha já vai estar defasada pra caralho. Você quer defasar ainda mais a minha coleção? É isso. Aí depois disso saiu mais uma que eu perdi, eu tenho que correr atrás. Supremos, né, cara? Supremos. Que tem lá nosso amiche lá, Hawkeye. Ó. Timetaço, né, mano? Foda, cara. Cara, eu só tô esperando o segundo arco pra ficar feliz e ter um arco que vale e deu. Se saísse a 2, O Hawkeye vai ter os arcos que valem, é. É. São os arcos que valem, cara. Esse aí a gente já tem um podcast. Esse aí a gente já fez um podcast sobre, né? A gente ainda tem que fazer o podcast sobre o segundo arco que vai rolar aí. Então. Boa. Vamos passar pra próxima aqui, que tem bastante coisa ainda. Tem os Capitão América Tempo Esgotado. Comprei, mas não li ainda. Não comprei. Porra, não. Eu não comprei não, porque Baker, né? Esgotou o tempo da publicação. Ai. Tem aquela coisa assim: você fala, pô, caveira vai botar pra foder aí quando ele morre de uma maneira escrota. Valeu a oportunidade de spoiler. Você nunca leu, cara? É do Jeff? Não, cara, eu acabei de dizer que eu comprei e não li ainda. Nem antes do encadernado, cara? Não, cara, eu sou um bosta, velho. Cara, eu tenho muita coisa que tá saindo aí que eu não li também, velho. Cara, tão bosta, não li nenhuma dessas. Isso é o que eu tô fazendo aqui, inclusive. A gente também não sabe, né? Mas eu folhei ela, Folhei ela, vi a figurinha. Já fiz assim, pro livro, pai, pô, massa. Eu fiz assim, ninguém tá vendo. Não, vocês a estão. A gente tá, na importa. Real. Tem incrível participação em 4 quadros do Union Jack. Depois não aparece mais na história. Union Jack. Isso aí, ele é do Brubaker, né, cara? Isso aí foi o começo desde que ele começou a escrever ou não? Ah, sim. É naquela fase lá, tava junto e misturado, tá ligado? Uhum. Não, sim, por isso que eu tô perguntando se é quando ele começou a escrever ou já tava. Ele já tinha. Não, é o primeiro arco do Brubaker. Ah, tá. Essa aí. Show de bola. Vou pegar pra ler então. Não vou só olhar as figurinhas, vou ler. É a próxima que eu vou pegar ali da prateleira pra ler então. Aí depois temos a grande. Última balada de Kraven, né, cara? Cara, estou fazendo o símbolozinho do metal e cruzando as mãos aqui. Qual que é a HQ que é mesmo? Cara. Qual que é? Que Última balada de Kraven. Última caçada de Kraven. Tá. Pode me xingar, mas não acho que isso com a autora não, hein? É. Eu nem li, eu nem sei do que se trata. Cara, por uma história do Batman, ela é uma ótima história do Homem-Aranha, cara. Mas eu gosto dela, cara. Ela tem muito clima de Homem-Aranha mesmo, mas. Eu só acho que eles usam uns personagens muito bosta, que é tipo rato. É, né? É. Rato, meu. O Kraven vai matar o Homem-Aranha, tá bom, né? Cara, a única lembrança que eu tenho do Kraven, assim, de alguma coisa que eu vi dele, de acompanhamento, assim, a primeira coisa que eu vi foi um episódio que ele participa do Ben Amish. Do desenho desanimado do Iron Man, sabe? Nossa, do desanimado. Eu achei que ele podia falar do. Eu vi no. Do Homem-Aranha Bombadinho, né? Cara, não, eu vi não, nesse não. Também. Do Iron Man, né? Mas. Tipo, é muito horrível a participação dele, sabe? E é tipo, cara, o Iron Man não pode entrar no mar, eu vou pegar um tubarão e fugir dele. Caralho, que é isso? Desde então eu sempre achei o Kraven bem bosta, sabe? Cara, eu acho ele que o Kraven. Não, eu acho que o Kraven ele é um vilão foda do Homem-Aranha, mas ele é muito mal aproveitado, sabe? Tipo, por exemplo, ele podia ser um vilão foda pra um filme. Tipo, um cara caçando o Homem-Aranha, tá ligado? Mas cara, mas não com aquela roupinha. Não, com roupa, tá? Ele tinha que ser nível pro Crocodilo Dundee, assim, um facãozão e tal. Não, cara, é só tu pegar o cara, tipo assim, ó, tu pega um cara treinado, que é o Justiceiro, cara. Ele é um cara mais ou menos do mesmo nível do Justiceiro em termos de peitar os caras fodão, tá ligado? Ele é um humano normal, só que ele é super treinado. E ele usa umas dorgas muito loucas lá também. Então tem isso também. Acho que rola um abismo de poder muito grande, tá ligado? Que... Pois é. Sim. Vou curtir, tá ligado? E tem uma faca? Eu gosto, gosto. Galera, momento ele tava sério agora no Skype. Ai, putaria, né? Eu nem tô vendo, eu tô longe, cara. Eu acho que quando a gente for fazer o hangout não vai dar muito perdendo nada. Pô, a minha câmera não tá funcionando hoje também. A tua câmera tá falhando. Ah, relaxa, cara. A gente relaxa. Tá com um super olhar, velho. Oi, te estuprei. Não, depois da balada do Kraven veio qual? Marvel. Cara, Marvels é, tipo. É vida? Claro, meu. Porra. A Marvels, desde que eu comecei a ler quadrinhos, que negada diz assim, pô, tu quer ler Marvel, lê esse encadenado aqui. Eu, porra, fiquei bem assim. Nunca li ele, sabe? Mas sempre me falaram muito bem de Marvel. Eu achei que o Flamengo ia dizer, bali, Momento Davi, né? Momento Davi. Não, porque, tipo, todo embasamento, não sei o que lá, mas eu nunca li. Não, tipo, esse é o ponto, que tudo que eu ouvi dela foi muito bem, sabe? Eu nunca vi ninguém chegar pra dizer, Marvel é uma merda, sabe? Ah, sim. Cara, eu acho Marvel foda. Só uma dica. Leia em papel, não procure scan. Limpa porque papel, Alex Ross e Stan é. Não, porque Alex Ross e Stan é o Stan. Faz o Ace olhando o papiro dele no mar. Olha, tristinho, o Ace ficou tristinho, cara. Eu comprei este papiro Marvels. Foi a primeira edição que lançaram no mundo, na realidade. E essa edição tá caprichada, cara. Tem bastante extra. Geralmente, todos os encadernados da Salvat, eles botam uns extras, uns meio cagados, assim. Eles falam um pouco do autor, um pouco do escrevinhador lá e do desenheiro, né, cara? Mas esse aí tem uns extras bem massa, assim. Tem o Alex Ross lá fazendo os desenhos, os caras fazendo as poses, meio vestido com as roupas de super-herói, assim, pra ele captar. E o Ross, ele é o único que coloca colanzão na galera e pega bem pra caralho. Mas o que eu acho legal da história do Marvels, cara, é que, tipo, se tu for analisar, não é uma história sobre super-heróis, né? Tipo, os super-heróis, mas os super-heróis, eles são o pano de fundo, né? Sim. Que tá acontecendo. E é legal porque a revisão de um cara normal. Vou ser até meio xingado aqui, mas... Aquilo ali é o embrião do Reino do Amanhã, né, cara? O silêncio disse tudo, Golão. É, superpoderes visto por uma pessoa que tá por fora, na verdade. Não, exatamente. Tá certo, no Reino do Amanhã. Elas são histórias bem parecidas, assim. Agora, pode ser que eu leve pedrado. Eu acho o Reino do Amanhã um pouco melhor, assim. Tipo, em termos de desenvolvimento e tudo mais. Em termos de... personagens aparecendo e tal, eu acho o Reino do Amanhã melhor, mas a história do Marvel era um pouco mais profunda, tá ligado? Ela, tipo, ela leva mais o lado da... mais pro lado da humanidade. Os caras tão foda aqui, cara. Os caras tão on fire aqui. Eu não tô nem vendo na tela, cara. Não olha pra câmera. Ó, é o seguinte, eu vou falar uma coisa, se eu conseguir ligar minha câmera, eu tô longe da câmera e eu tô usando essa canção. Ah, cara. Vocês só vão gostar. Segui, para com esse mandar tomar no cu e velocidade da luz aí. Desculpa, de a minha velocidade da luz é muito maior que a tua, cara. Mas a minha é tão rápida que nem parece que tá se mexendo. Eu, como eu domino o poder de não dar moral, isso não funciona em mim, cara. Vou passar pra próxima então. A próxima foi a que eu resenhei há pouco, foi o Guerra Secreta. Tudo bem? Que. Cara, assim, ó, a arte do Gabriel Piloto, ela é muito bacana, é muito boa, mas não sei, cara, tem alguma coisa naquela HQ que ela não desenvolve legal, cara. Fica, eu acho que deixa muito a desejar. O desenho do cara é muito bom, mas... Cara, mas tem uns negócios que não dá a ver, tipo, pô, os caras vão invadir um país lá, mas ninguém pode saber que eles são Capitão América, ninguém pode saber que eles são os heróis, né? O Capitão América com porra de escutão, tá ligado? Pensa comigo. Tá entrando na Lativéria, tá? O Steve Rogers tá entrando na Lativéria. Tipo assim, ó. Ah, vou tirar férias, vou lá pra Lativéria. Aí tu vê, assim... Quem tira férias na Lativéria, né, cara? Em termos de inteligência, tu pensa assim... A Lativéria era era dominada pelo Doom, cara. O Doom não é idiota. Ele não ia deixar ninguém idiota no controle da Lativéria. Aí entrou o Steve Rogers. Aqui, ó. Entrou o Steve Rogers no meu país. Vamos ver quem mais tava nesse avião. Cara, tu entra ali no computador, tu digita, tipo, três letrinhas. É, digita Tchacabum ali. Cara, aí tu vê que no mesmo avião dele tem um cara chamado Logan. Tu vê que tem um cara chamado Luke Cage. Tu vê que tem mais uma meia dúzia de meia bomba, tem um cara que é Matt Murdock, que diziam que ele era o Demolidor, né, mas que, né. Cara, é só ser, tipo, ter meio neurônio que tu liga os pontos e que tu sabe que tem alguma merda acontecendo. Eu achei a história bem legal, assim, eu só senti falta de mostrar mais, tipo, como eles invadiram tudo. Isso. Lá, porque quando vê eles já estão, sabe, pois já estão lá frente a frente com a mulher lá. Né, cara? Porque parece que fica devendo alguma coisa a história, tá ligado? Tipo, sim. A gente fez alguma coisa muito foda e aí eles estão atacando a gente por isso. Beleza, só que não mostra essa coisa muito foda que eles fizeram, sabe? Sim, não, sim. Só um flashzinho ou outro, né, cara? É engraçado assim, porque tem alto, eles foram sem uniforme, nada, mas lá eles ganharam os uniformes, né? Porque eles entram lá com todos os uniformes stealth deles lá, né? É, cara? Os uniformes stealth que mal são mostrados, né? No... Só nos extras, né? É, só nos extras pra ver como é que foi e tal. Mas tá, achei. Teve umas partes bem engraçadas, assim, do Peter. Não, é legal. Tipo, ainda mais a cena do avião lá, que eles estão tipo, não, eu estou apaisando, não, eu não sou um super-herói. Tipo, olha, veja, Matt Murdock. Eles começam a conversar, assim, tipo. Tipo, é uma galera no avião que não se conhece, assim, daí, tipo, no meio do nada entra o Wolverine bêbado. Bêbado, né? Nem sabia que o Wolverine podia ficar bêbado. Só falta até o logo da Marvel na lateral do avião. É, não, é chute, né, cara? É, pode ser também. Mas é uma história que a gente comentou uma vez que ela repercutiu bastante depois da Guerra Civil, né? Ela foi meio que. Tipo, até hoje ainda meio que repercute isso pro Nick Fury, assim. É um puta de um filho da puta, né? É. Agora a próxima HQ é Queda de Murdock. Foda, foda. Ainda tá aberto na parte que eu parei de ler. Cara, nada mais justo pra quem é cego, né, cara? Uma queda ou outra, cara. Olha que filha da puta. Essa, eu vou ser apedrejado agora, eu ainda não li essa merda. Tipo... Nossa, comprei ela pra ler e vamos ver o que vai ser. Eu tava lendo no Scan, daí eu disse, tava lendo de novo, né? Eu disse, tava perto de sair, disse, não, vou parei aqui, vou... Maior que a vida, apenas isso. Falta duas edições pra sair, daí eu disse, vou esperar aqui, vou pegar na banca, que é mais vida ler na mal. Mas, pô, história foda, a gente gravou o podcast Demolidor, vai estar linkado aí também. Tudo, né? Muita caixa d'água. Sim, cara, não tem tanta, velho. Nossa, KDR. Pior que não tem tanta caixa d'água. Tem uma foto que tá assim, é o demolidor e uma caixa d'água só, na página inteira. Tem que ter uma caixa d'água. Acabei de abrir uma página aqui, tem uma caixa d'água. Acabei de abrir uma outra página aqui, tem outra caixa d'água. Então, eu fui completamente aleatório. Bom, a gente já falou do cara de Murdoch já no podcast, então o próximo é Novos X-Men e de Extinção. E de baixinho, C de... Vai se poder seguir. C de teu cu. Não vi ainda. Eu não lembro desse arco. Quem é esse arco aí? É do... Cara, do Morrison. É do Morrison. Com o Kitty, né? Ah, sim. Tá, essa essa que a gente tava comentando antes em off, que é o primeiro que ele... Essa aí que o Ciclope é aquele cara meio cabeçudo, né? Meio com uma cara meio puxadona, assim, tá. Isso, é, meu, tipo, foi a primeira fase, foi os caras chupinhando X-Men dos filmes, né? Já que a gente tem couro, o cara é 4. Ah, sim, porque foi no arco do Idon que eles voltaram, né? Do Deus do Idon. É, então, o arco do Idon se passa... praticamente depois do Randall Morrison. Ah, tá. Agora tô me localizando. Ah, beleza. É, essa eu não lembro, cara. Eu li meio por cima, acho essa. Vale a pena, então. Ah, isso aí eu vou comprar. Vou comprar todas, né, cara? Então eu vou. Isso é uma coisa que eu ia comentar. Tipo, eu não pretendo comprar todas, cara. Eu vou comprar as que eu curto, assim, tipo, sei lá, X-Men, Vingadores. Comprar mais umas paradas que eu curto e outras eu vou cagar, tipo, que nem, sei lá, Homem de Ferro Extreme, Homem de Ferro Demônio na Garrafa, tipo, tô cagando. Pô, Demônio na Garrafa, é, Demônio na Garrafa é obrigatório, cara. É, moleque, é foda. Mas eu fiz, mas... Vai manter o cu, nem vem. Ah, cara, vai me dizer que tu é uma putinha de uma cuequinha de lata agora. Não, cara, mas é foda, cara. Agora é foda, agora é massa. Cadê a HQ especial da Salvati do Punho de Ferro? Cadê? Mas não tem, cara. O Punho de Ferro é um bosta, velho. Na boa, não tem história boa, cara. Não tem história boa, cara. Ah, não, tem a fase do... É do Brubaker também, né? A fase boa dele. Porra, caralho, se não faz. Tem aquelas do... Antigamente com... O Burn também é incrível, mas não, assim, né? Não entra numa série de encadernado. Sim. Mas, continuando aqui, a gente tem. Bom, a próxima que sai é o Supremos, a continuação lá, que vale, né? Já estamos. Aí. Temos o Maconheiro Fantasma, Estrada pra Dedo da Nação. Que é incrível. Foda pra caralho. É muito bom, é H-Chains, né, cara? Creighton Prime, desenha pra caralho. Também. É assustador, né, cara? É incrível. É, ele da Tênis é foda, mano. Ele usa o Corel pra fazer, cara, o desenho dele. É, cara, o programa que ele usa é muito escroto. Ele faz só com polígono, que é o desgraça daquele desenho. Caralho, velho, vai se fuder. Pacto com o demônio aí pra desenhar desse jeito. Capitão América a Escolha, alguém conhece essa história? Estou cagando pra ela. Não, estou cagando, não, pra acho ela. Que não. Eu vou ter que comprar o bagulho sem saber, velho. Vocês são foda. É o que eu falei e eu vou repetir no podcast. Da série que a Panini lançou, era a história mais fraca. É. Saiu aquele Homem-Aranha com grandes poderes. Eu esqueci o nome do caderno, nada é esse. Com grandes poderes, o Hacking subestimado, Loki, Namor. Putz. Eu tô ligado. Não, mas essa aí tem Magneto Testamento também, cara. Magneto Testamento, então, cara, essa que eu... Magneto Testamento é foda pra caralho. Mas não vai sair. Ah, mas o Magneto Testamento eu não tenho, então foda-se. Eu não tenho. Eu tenho um Scan em espanhol, pra ter ideia. Nossa senhora. Aí temos. Depois temos Novos Vingadores, Motim. Cara, essa, legal, essa legal. HQ é aquela que tem o Sentinela, que ele divide o Ares em dois, no ar. É, o começo. Não, esse é o começo dos Novos Vingadores do Bane, tá ligado? É. Tá. Eles chamam lá o Homem-Aranha, o Wolverine, o Loki. Se passa logo depois da queda. Uhum. Tá. Beleza. É bom, é muito boa, cara. A história é boa. Ah, é nessa aí que tem o Sentinela, né? O loucão das drogas. Ele parte o Carnage no meio. Tá. Tá, beleza. Perdemos. Cara, que... Para. Que merda. Fala. Aí depois, Demolidor, Diabo da Guarda. Muito bom também. É, muito bom. Eu ouvi falar que é uma das poucas coisas boas que o Kevin Smith escreveu, cara. Não, mas sabe que o arco do Kevin Smith com o outro arqueiro lá, o verde, é bem bom também, cara. Mudou, cara, cacofonia. Cacofonia eu nunca li, cara. Cacofonia eu nunca li. É uma merda, cara. Mas o arqueiro verde é bom. E o. Cara, não sei se ele escreveu mais alguma coisa além disso do... pra Marvel, não sei, cara. Meu Diabo da Guarda é muito massa, cara. Escreveu. Cara, cadê meu carro? Escreveu. Que isso, cara? Escreveu uma história usando muito baixo, né? Oi? Queria, tipo assim, até ele se arrepender depois, que escreveu uma história, tipo assim. Zoando Batman, assim. Uhum. Zoando mesmo, tem até um quadro que ele relembra o Dono 1, sabe aquela cena do Dono 1 lá que, tipo, ele fica no. Que ele vai enfrentar os policiais lá? Sim, sim. Na história que ele escreveu depois, o Batman tem um flashback dessa época e tipo, ele fala que, pô, quase mijei nas calças no negócio aí. Pô, eu preciso ler isso, cara. Pô, cara, eu sei quem que eu vi comentando isso uma vez, cara. Massa. Podcast do MDM até. Mas o. Qual é que o Batman fala o quê mesmo? Que na hora daquela cena do Dono 1 fodona lá, tipo, que ele deu porque ele. Lutou contra os policiais lá naquele negócio pegando fogo, acho que era o prédio pegando fogo lá. Uhum. Ele falou que tipo se mijou nas calças, né? Que foi a primeira vez que o negócio pegou pra ele mesmo, né? Ele ficou baixo e falou, pô, aquela cena lá quase caguei nas calças. Mas pô, o cara usou com um dos momentos mais fodas do personagem, né? Mas, cara, voltando pra Marvel, o Diabo da Guarda é muito bom, cara. É, tem lá as tretas do. A gente falou dele. Ah, não, cara, a gente falou no podcast do Demolidor também. O que eu tô me lembrando com essa porra? Acabei de lembrar disso. Bom, eu não escuto podcast do nosso site, então vou ler. Vamos pra próxima, Demolidor Diabo da Guarda. Não. Porra! Cara, tem um disclaimer agora, chapadão. Pra quê? Surpreendente, X-Men perigoso. Essa eu vou comprar. É Josué Eldon, né, cara? Pode é, o pessoal que curte essa fase do Eldon fala que esse é o pior arco, mas eu acho melhor. Esse é o que vem logo em seguida, depois do primeiro lá. Xavier de filho da putão mesmo, tipo assim, ó, sala de perigo, todo esse tempo era um mutante que eu prendi. Nunca gostou porra nenhuma, tipo. Caralho. O mutante lá morre dentro da sala de perigo. Isso. O que voava e para de voar, cara. É bom. É, cara, legal todos. O Xavier é filho da puta, né, cara? Roda guerra, né, cara? Mas o Xavier sempre foi um filho da puta, cara. O Xavier usou a cadeira de roda nesse arco, cara, que prova que ele ganharia no 50 metros com barreira da Batalha agora. O negócio é um tanque de guerra. Ele ia passar por cima dela, né, não, cara? Mas ele perde pro Charmander e pro Charlinhos, cara, na moral. Que merda. Depois vem Guerra Civil. Opa, essa ali. Nicolas tá ali com a listinha, né? Tá esperando ali. Que lista, cara. Só li uma, cara. Tá, mas pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Esse Guerra Civil que vai ser lançado é tipo um encadernado único da Guerra Civil. Sim, mas são sete edições principais. Vai ser um calhamaço, porque eu tenho essa buceta aqui, ó. Guerra Civil Especial. Não, é só o Guerra Civil, é só a história principal. É só o Guerra Civil, Vini. Tá bom, então. Então pode ser que eu compre até, mano. Porque já tem. Não dá pra se dizer história só numa série, fica uma bosta ali. As sete principais. Esse é o problema da Guerra Civil, cara. Foi um evento que pegou todo o universo Marvel, cara. Eles vão lançar uma HQ só que não, pode ficar sem. Não, peraí. A história da Palete Boa, cara. Não precisa de Tain, não, na Guerra Civil. Ah, mas pô, os Tains deixam todo um negócio, cara. Tipo, todo o Wolverine atrás do Nitro Tesão, o do Aranha se virando com a armadura Tesão. Não, cara, aquele arco é muito errado, meu. Aquele desenho do Humberto Ramos é muito ruim, não vai dar. Não, o do Wolverine é mesmo. É que geralmente essas Mega Saga, elas têm os Tains que são tudo inútil, né, cara? E a Guerra Civil tem Tains bons. Tem, tipo, tem dois ou três, cara. Uns dois ou três. Que dá pra se aproveitar. Não, assim, não passa disso, cara. É, o capitão do Ferro, dos Invasores. Eu gostei de Guerra Civil que eu ganhei um pôster desenhado pelo Michael Turner, tá? Nossa, se fosse assim, era pra eu gostar do meu Extremis, que veio um pôster do Hulk que tá no, na lombada da Salvati. Grande merda, o que eu vou fazer com um pôster do Hulk? Tá? Enchendo o cu, cara, sei lá. Ai, ai, seguindo aqui temos Wolverine Arma X. Eu nunca li assim também. É bom, é legal. Deixei passar porque agora você é apedrejado. Eu não acho o Wolverine tudo isso de personagem, tá? Mas eu sei que ele é um personagem muito foda, só que eu não curto as histórias que eles enfodecem demais o Wolverine. Essa história é foda porque ele. Justamente porque ele não é enfodecido. Ele toma no cu bonito. Então eu sinto por ter deixado essa passar, cara. É bom. Vini, o pior que funciona é a primeira pessoa que fala isso, cara. Os caras falam que, tipo, o negócio do Vini é ser um coadjuvante fodão, tá ligado? É que é assim, ó, Hawkai, eu tenho uma. Eu pessoal, mim mesmo, por gosto de minha pessoa, cara, eu gosto dos caras fudidos. Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro. Os caras que só tomam no cu, cara. Então, tipo, é tudo pai de família também, se for ver. Uns a família morreu inteira, outros, né? Mas o Wolverine, cara, depois daquela que ele. O Hawkai Ultimate, que toma no cu pra caralho, cara. Mas assim, ó, eu gosto dos personagens fudidos, tá ligado? E o Wolverine, ó, eu sou melhor do que eu faço. Cara, o que aparece ele fazendo? Pancando fodão. Pegando o aparece ele se ferrando. Nunca aparece ele se ferrando. Curando o olho do ciclope. Tem aquela HQ que é do. É ele e o Justiceiro, que eles vão lá pra uma cidade. Ou é ele e o Nick Fury? Não sei, acho que é ele e o Justiceiro, que eles vão lá pro meio do nada, caçar os caras numa vila que tem uns nazistas. Aqui não é a fuder, tá ligado? Que ele toma no cu pra caralho naquela porra. Ele mata tudo, ele mata uma galera. Então, tipo, é a síndrome de John McClane, tá ligado? Tu é foda, mas tu toma no cu no processo. Tipo, quando ele é só fodão, tipo. Homem-Aranha, né, cara? Homem-Aranha sempre se fode, exatamente. Mas... outra coisa foda de Arma X é Barry Windsor Smith, né, cara? Sim. A arte do cara é linda, cara. Linda. É muito massa, cara. Esse, cara, vale a pena, cara. Eu curto essa história do Wolverine, cara. Depois daquela dele virando só osso lá contra o Nitro e regenerando em segundos a merda toda, cara. Essa foi foda. Ah, não dá pra levar a sério esse filho da puta. Essa história é legal na Guerra Civil, fica legal pra ele, tipo, se ele correr, porque, tipo, deu a entender que tipo, o cara explodiu tudo e não deu em nada, mas depois não tem ele atrás, né? Tem que ser legal, sim. Mas essa parte fica na história. Mas isso aí, cara, tá louco, velho. Que merda que os caras conseguem fazer com o personagem, né, cara? Quando ele era mais fraco, ele era um personagem bom, cara. Uhum. Seguindo aí, temos a que o Vini não vai comprar, Homem de Ferro Extremes. Não vou comprar, pau no cu do Homem de Ferro, Godot. É boa, mas, cara, o Eu não vou comprar sofre... porque eu não gostei do Guy Pearce no filme, tá? Tá bom, agora cala a boca. O problema do Edgar Nove é o mesmo problema do Gabriel Belotto, cara. O desenho é lindo, só que a narrativa fica meio dura, assim. Uhum. A história não parece que levou. Não tem um dinamismo, assim, as cenas, assim, né? Tá ligado? Esse eu vou comprar porque eu quero entender a história do terceiro filme, tá? Não tem um danonismo. Entender o terceiro filme é só você comprar uma caixa de Lego e você montar. E tu fazer a história, né, cara? pega a caixa de Lego e joga em cima da prateleira, assim, e vê as peças montar, pronto. Pô, cara, eu curti, mas isso não, é o que é. Bom, eu vou ler, depois eu digo. continuando a listinha que eu tenho aqui, pra depois a gente começar nas... Beleza. Mas que a gente não tem mais ordem. Tem Ultimate Spider-Man, primeiro arco. Que bosta. Né? É essa merda também, cara. Porque cara, no universo Ultimate, a única coisa que eu li foi Supremos e eu preferi deixar assim. É, cara, X-Men era bom no começo, não, Homem-Aranha era bom. Mentira, eu li X-Men. É, o X-Men é muito bom, cara. Esse Homem-Aranha aí, cara, saiu na época, tipo, encadernado, saiu ano passado. Quando eles lançaram o Homem-Aranha, o nome também saiu e vão lançar de volta, tá ligado? É, cara, vai ser só pra não ficar aquele furo na coleção, né? E é um negócio mó tipo High School Musical, tipo, assim, ai, você se machucou na escolinha, oh meu Deus, nossa, seu cabelo legal, meu, nossa, muito malhação, cara. Vamos no Gigabyte, tomar suco. É, mas assim, vamos ver, faz o Peter Parker aí, isso aqui, faz o Peter Parker aí, indo atrás do Duende Verde. Que Peter Parker do céu? Não, não tô fazendo nada não, continua aí, vai. É isso que pode também, cara, que o Rock falou. Os caras estão lançando, a Panini tá lançando encadernado só pra tentar faturar um pouco antes do encadernado do Salvati, cara. Tipo, sei lá, daqui a pouco os caras não foram atrás pra ver o que vai sair, tá ligado? Aí vê na banca lá, compra e daqui a pouco... Sai a salvar esse cara, putz, não sabia. Ó, tem uma parada, mas o. É. Fala. Mas o da Panini, ele. Não tem uma cor do Panini Salvati? Não. Tem. Como é que a Salvati tem autorização de publicar no Brasil? É Panini e a Salvati que estão lançando essa coleção. É, cara, tem aqui na contracapa aqui, tem a Panini no contracapa, não, aqui dentro aqui tem o logo da Panini. Cara, como eles são coxinhas, o editorial ali, a primeira parte é um dos editores da Panini e tal. Isso, é o diretor da Panini pra América Latina. Exato, Europa e América Latina. E por tempo dizer pra esse cara fez exatamente isso aqui, ó. Até na Guerra Secreta, ele falou assim, não, porque a arte do Gabriel Lotto, que eu já conheci pessoalmente... Arte do Gabriel Deloto que eu já. Sou foda, pessoal. Que arte do Gabriel Deloto. Ô, Napu, cara, mas é uma putaria, velho. Eu tô com encadernado aqui da Panini, do Homem-Aranha Ultimate. R$24,90 paguei nessa bosta. Capa mole, olha o negócio. Ó a capa balançando, Mal cortado, tá? A capa veio toda torta. O papel é vagabundo. Eu paguei 24 mil. Eu a Panini tá cagando no pau mesmo. Exatamente porque... o que eu falei antes. Desculpa, Fernando. Não, tudo bem. Não, foi exatamente o que eu falei antes, cara. É tipo, é 5 reais, cara. 5 dinheiros. 5 Dilmas, uma capa dura. Olha aí, ó, só. Exato, né, cara? É? Vem muito. Não é nisso de mercado, hein, Pia? Já arranja uma vaga. Na bolsa de quadrinhos. É. Cara, da lista aqui da lista da Salvati aqui já finalizou, eu acho. Vamos falar do que a gente. Vamos falar dos outros aqui, o que mais que a gente. Que a gente quer. O que a gente tá esperando aí, o que. Que finalizou. O que vai cagar mais um pouco a coleção, vai deixar um buraco, né? Finalizou os que saíram, né, cara? É louco nessa coleção. Eu vi aqui esse aqui o Segui vai curtir, o 1602. Eu já tenho. Cara, eu nunca li isso ainda, cara. Cara, é legal, gosto. É legal. Né? É? Legal, legalzinho. Eu vou comprar só pra dizer que eu li alguma coisa do New Gaiman. Cara, é o que eu tava comentando aqui em texto. Vai ter os Eternos, cara. E Eternos é foda pra caralho, é New Gaiman, cara. Mas não vou ler não. Desculpa. Eternos vai lançar quando? Pela Salvática. Fala quando? É até no DC, cara, não? Não. Não, cara. Não, você tá confundindo com o Quarto Mundo. Não, desculpa, tô confundindo com os Eternos de Sandman, no caso. Tu continua naquelas drogas, mano. Não, cara. São os Eternals. Eternals. É que diz Eternos, não Eternals. Agora que você falou Eternos, eu entendi direito. Brasil é Eternos, né? O pessoal vai ver o Flamer chapado no leitura de comentário, depois no outro podcast de caralho, ele tá uma semana chapado. Aí não, eu quero trabalhar fazendo cerveja. Aí ficar fazendo cerveja, ficar tudo bêbado com gás lá, ficar drogado. Fica se experimentando, né, cara? Deixa lá, você fica lá. O que mais aí, galera, que vocês querem curtir, né? Cara, Bicho Excedente 2 é legal, Eternals é legal também pra esse aí, recomendo. Pra quem não assistiu, assista aí o filme do Will Smith, super-herói lá, que é mais ou menos aquilo que acontece na HQ. Deixa eu ver o que mais. Old Man Logan vai sair também. Eu curto, curti pra caralho. Cara, eu acho foda, meio que foda. Só merecia um encadernado perfeito, né, cara? Eu tô curioso. Os caras querem fazer filme que eu tô fazendo com o Hugh Jackman, daí fodeu. Eu não duvido, porque tem Wolverine Areja, aí pode ter Wolverine Finale. Mortal, né? Dele imortal. Ele logo morrendo, né? Mas tem o Hawkeye nessa HQ, cara. Hawkeye é foda pra caralho. Não é pra Hulk, né, cara? Eu acho que eu vou comprar a 1602 só por causa da armadura do Iron Man. Vai ter Marvel Zombies também. Oh, esse eu curto. Opa, eu curto. Sempre quis ler, eu nunca li, cara. Eu tô esperando legal, isso duas legal. HQs. O Marvel Zombies é... Pô, pode Marvel Zombies é galhofa, assim, cara. É muito engraçado. É pra se divertir mesmo. Não levar a sério. Eles vão lançar os dois? O que tem aquele do Ash, do... Não, do Ash acho que não. Não, o do Ash é muito arco. É massa, né? Só o primeiro arco. O do Ash é muito engraçado, velho. Mas acho que não, é só o primeiro arco mesmo do... É do Kirkman, né, cara? O cara manja de escrever sobre zumbi. Outras que eu tô esperando também é a House of M e Son of M. Eu tô esperando. Cara, qual que é o Son of M? É, o Son of M é só. Son of M, eu acho que é aquela do Mercúrio lá, que ele é tipo, ele é o herdeiro agora, porra toda. E ele tem que ver o que ele vai fazer lá, e tem as paradas dos inumanos tal, e tal. As porra toda. É uma que vale a pena, cara? Tipo. Cara, eu sempre ouvi falar bem e eu fiquei curioso quanto a ler ela. Tipo, se eu não me engano, eu acho que isso acontece depois que o Magneto morre, alguma parada assim. É, porque ele tá com uma maior cara de mendigão aqui na capa. Aqui. Sim, sim. Nunca li, cara. E uma que eu tô curioso, que eu vi ali nos títulos e... Mas, House, mas peraí, Vini, só pra gente não... Ah, foi mal, desculpa. Foco. Mas House of M eu curto, cara. Eu gosto de história de futuro alternativo, tá ligado? Até era do Apocalipse, eu curto um pouco. House of M é aquela porra lá de Genosha, que daí o Magneto é o fodão. Aquelas porra lá toda. O da Feiticeira Escarlate que alterou a porra toda, né? Isso aí. É, No More, Magneto. No More. No More. Que o Coen Pell, filho da puta, desenha o Capitão América gordinho. Pô, cara, o Coen Pell desenha bem, cara. Não, desenha pra caralho, mas no Capitão América dele não ficou legal o traço, mas ele manda bem pra caralho. E uma... O Thor dele é foda, cara. O Thor dele é definitivo, visualmente. Sim. Só pra completar, uma é como se fosse a continuação da outra, não é? Tipo, Son of M é como se fosse a continuação de House of M, ou elas não têm ligação nenhuma? Ela acontece depois de House of M, se eu não me engano, mas... Tá. É, tipo, aí vai mostrar o Pietro todo fodido. É, porque tem a parada lá do dia M, né? Isso acontece em quê? Vingadores da Queda, isso? Não, isso é no House of M, cara. No House of M? Tá, então... É, faz parte do House of M, tipo, na primeira edição, eles vão atrás da feiticeira, daí ela fode a porra, pelo menos isso. Beleza. Outra que eu ia comentar, que eu tô bem curioso pra ler, que eu nunca li nada do personagem, e a única coisa que eu li dele foi, tipo, com todo respeito, mas você não entende merda nenhuma de computadores, que é a do Quem é o Pantera Negra, cara. Fiquei curioso, essa eu quero adquirir para ver qual é que é. Eu também não li, cara. Eu comecei a assistir um Motion Comic dessa história aí. Tá ligado aqueles desanimados que saíram? Assim? É. Sou um pouco melhor que aqueles antigos. É, a legenda estava uma merda e deu parei de ver, assim. Uhum. O que eu tô esperando bem é o Planeta Hulk, cara, também. Eu assisti a animação, cara, do Planeta Hulk, e eu achei legal, cara. Vai sair só o Planeta Hulk, não o World War. Né? Não, graças a Deus, não. Não, mas, tô vendo aqui, cara, tô vendo aqui o... Ah, não, World War Hulk, mas eu acho que é só o... É só o primeiro, é só o arco dele indo pro planeta, acho. Então, Planeta Hulk vai ser lançado em dois... Parte 2. É, duas partes. Aí será que não vai... minha melhor história do Hulk, cara. Uma história foda. Ah, será que não vai ter a... Não vai ter então, cara? Será... Pelo amor de Deus, Hulk não precisa, né, cara? Na boa. É. Cara, eu odeio essas histórias que os caras ficam punhetando o Hulk como, tipo, invencível, tá ligado? Parece até um personagem da DC, tá ligado? Invencível. E o planeta Hulk é foda por isso, cara? Porque o Hulk se fode bonito, não. Porque ele encontra, aí, ele encontra aí, um. Cara. Ele encontra os caras que são fortes igual a ele, peita, né? Peita ele, tá ligado? Os caras que sentam o braço nele. Naquele planeta, ele é vulnerável. Exatamente. E é massa, cara. É massa e tal. Tipo. Pô, tava meio cagando, mas agora eu vou dar uma vida. Não, é boa. Eu assisti a animação e eu li o começo da HQ. Tipo, porque eu tinha assistido a animação e eu tinha achado legal, cara. E tipo, olha, ah, é massa, velho. A HQ dá um banho, velho, na animação. Não, sem dúvida nenhuma. Tanto que o começo é absurdamente melhor, assim. Tipo, oh meu Deus, tem uma nave aqui, ô Bruce Banner. Precisamos que alguém aperte um parafuso ali. Pode pegar uma chave de fenda e apertar o parafuso ali pra nós. Não, pessoal, pode deixar que eu vou ali e tal. Se fode aí, Trash. Tá ligado? Tipo, Na animação, o Hulk luta contra o Bill Raio Beta, né, cara? Sim. No quadrinho, dá uma olhada na luta, como é que é. É o surfista, cara. Aham. Caralho, o cara quer fuder, mano. O surfista tá, assim, muito fraco, cara. Quer fuder, o surfista de gladiadorzinho ali também, né? Por que ele tá com essa roupa, assim? Ele tá mais fraco? O surfista, como é que ele tá? Sim, a atmosfera do planeta lá, quando eles atravessam, a força dele cai muito, cara. O Hulk fica vulnerável, é um planeta completamente diferente. Ah, não, cara. Prisão, né, então. Cara, vai sair o World War Hulk, tô vendo aqui na lista aqui. Ah, que bosta. Mas pode ver, lá em cima tem o planeta Hulk, parte 1, parte 2, e embaixo tem World War Hulk. Ah, é só porradaria, né, cara? É só porradaria. Ah, mas ficou punhetando o cara, tá ligado? É, mas é só porradaria, ele vindo... Eu fiquei puto, tipo, eu tava lendo um tie-in, que tipo, na época eu tava lendo todo aquele run do Motoqueiro Fantasma, do Daniel Way e do Jason Aaron, que é foda, né? Uhum. Ele tá aí, chega lá, tipo, o Motoqueiro Fantasma começa a dar um pau no Hulk, tá ligado? Ele tava dando um pau no Hulk, e tipo assim, ele olha pro Reed Richards e pro Andre Fell, tipo assim, vocês são os pecadores aqui, ele não. Não vou foder com ele. E vaza, velho, tá ligado? Oh, mas ali, mas isso, essa parte tem uma coisa foda. Porque, tipo, o Hulk é indestrutível. Menos o Motoqueiro Fantasma. Esse sim pode comer o cu de todo mundo, se ele quiser. Pois é, pode. É massa, cara. Principalmente é massa. Do cachaça e do Mid Richard. O que mais, o Edson? O que tu tá esperando aí na coleção? Pula pra outro que eu já falei do planeta Hulk, eu pensei que ia rever a lista. Ah, é, tu. O Hawkeye. Mas... Ó, então vamos começar, né? Primeiro que eu quero ver a história do Venom do Homem-Aranha, porque o Todd McFarlane é foda e os haters chupam. eu sabia que tu ia falar da sua história. Olha que filho da puta. Não. Não. Eu sou putinha do Aranha, mas essa eu acho que eu não vou comprar, cara. Não vou comprar. A saga da Fênix Negra, né, cara? É outra que é foda. Ah, eu ia falar. Fênix Negra, cara. Eu nunca li essa eu nunca li, tá ligado? Então, se eu quero ter. Cara, essa segunda parte do Aranha do Straczynski, eu acho do caralho também. Esse Revelations, onde Star Code, né? Não, é o Homem-Aranha ali? Eu tô vendo pela capa. É esse mesmo. Uhum. Esse Capitão América, The New Devil do Ribeiro, do João Caçadei, também é muito foda. Ah, eu ouvi Capitão América de Neil Dildo. Meu Deus, não, cara. E, cara, tipo, outra coisa que eu tô... Eu tô muito afim de ler, tipo assim, de aqui que eu não... Que eu gosto também, tipo, é o Thunderbolts do Warren Ellis, né? Ah, sim, cara, essa aí eu queria ler também, eu só não... Muito foda, não, eu já li, acho do caralho, tá ligado? Qual que é essa equipe? Quem que forma essa equipe dos Thunderbolts? O Venom, o Mercenário, a Soprano, aquele cara, Homem Radioativo, o tal do Espadachim, o cara com o Speedball lá que vira todo tipo assim, depressivão. O Penitense, né? Penitense. Isso. Ah, tá. Isso é pós-Guerra Civil, então. É isso, pós-Guerra Civil. Sim, mas sim. É muito foda, cara. Esse Siege aqui é... Foda pra caralho. É. No final do Dark Avengers, né, cara? Ah, no final do Dark Avengers, tá. Acho bom também. Cara, esse Doctor Strange aqui, alguém leu? Que tem o Marcos Martins desenhando? Cara, eu não sei, eu não conheço isso aqui, cara. Na verdade, eu até achei que aquela HQ que eu resenhei pro Triunfo e Tormento. O Triunfo e Tormento ia sair, cara. Mas... Ainda bem, porque eu tenho ela, então. Que bom que não vai sair. Filha da puta. Não quero comprar de novo. Seguir? Tem algum meio pra falar aí? Cara, eu queria ler aquele Capitão Britânia, cara. Do humor, tá ligado? Humor, cara. Valor, né, cara? Mas vai sair vai. Mesmo? Vai. Tem também o do Paul Cornell, que é um bosta, né? Pois é, mas tem duas, né? Eu vi aqui. Mas pera aí, tem o Capitão Britânia e tem o Capitão Britânia e o M13, vampiro, não sei o que lá. Que porra é essa? Isso é bom, cara? Cara, não sei, mas dizem que é bom, mas esse Paul Cornell é o cara que tá com as histórias do Wolverine horríveis aí, tá ligado? Que ele perde o fator de cura, que ele usa arma e... Esse cara é uma merda. Tá, e uma dúvida, aqui do lado dessa do Capitão Britânia tem X-Men Imperial. Que porra é essa, cara? É a continuação desse do Edição. Ah, eu acho que eu já li, porque essa imagem não me é estranha, cara. É a continuação desse primeiro arco grande que o Morrison fez, né? Uhum. Eles vão lá pra Shi'ar. Do caralho. Morrison, Frank Quitely, não sei quem, caralho, quatro. É o Igor Cordy e o Ethan Van Steven. Cara, eu vou botar esse Capitão Britânia na minha lista de compras só porque ele é do Alan Moore, cara. Mas deve ser bom, cara, deve ser bom. Todo mundo fala muito bem e tal. É. O cara do Quarteto Fantástico, velho, eu não manjo nenhuma dessas aqui deles, cara. Então, também então não, faz cara. Bem, faz bem pra tua vida. Mas eu vou ter que comprar depois, louco. Até o Alan Davis, cara, é ruim? Não, eu tô zoando aqui, eu não gosto de Fantástico. Eu também não curto muito. Por exemplo, essa fase... posso dar uma dica pra vocês? Fala. É, leiam a fase do filho da puta lá, do Burnie. Leiam a fase do Burnie primeiro. Uhum. Aí você tem uma noçãozinha básica do quarteto, assim. É muito bom. Bom. Uhum. A gente tem, por exemplo, não... aqui, ó. Que essa fase do Mike Wade com o Mike Wade aqui é bem elogiada pra caralho. O pessoal paga pau. Creative Act. Que tem a Unthinkable e essa Authority Action aqui. Ah, as duas são deles. Ah, tá. Só fala ah, que é de, repente bom, de repente seja bom mesmo, cara. Essa do quarteto Wade, né? Unthinkable aí, né? Oi? Essa Unthinkable só. Não, essa não as duas são do Mark Wade. Tá, mas e a do Alan Davis? Presta ou é tipo um cocôzaço? Ah, é. Não, são próprias do Alan Davis, né, cara? Ah, tá. Ah, beleza. É, só porra, tava... Davis, cara. Caralho, cara, eu tava vendo essa Silent Screams que tá sendo lançada aqui. O Incrível Hulk Silent Screams aqui. Ela é aquela que tá sendo lançada pela Panini naquela capa bosta? Do Peter David? É. Sei lá, da capa bosta com o Todd McFarlane. Essa daí deve ser. Mas deve ser por ali também. Não, mas é escrita. É, tipo, é. Acho que é da mesma época, assim, porque é do Peter David também, essa que tá saindo. Ah, tá. Grito Silencioso é um clássico, cara, do Hulk também. Não foi encruzilhada. É, o Peter David mandava bem com o Hulk, cara. Uma que eu quero ver aqui, cara, que eu não consegui ler inteira, que é o Guerras Secretas. Eu também quero ler, cara. Pois é, cara, eu tô anotando agora, assim. Eu vou comprar só por curiosidade mórbida, velho. A gente vai poder ter sem ser a versão toda picotada, tá ligado? Quando quando saiu a primeira vez aqui, toda errada. Essa vai ser a versão do diretor, né? É, essa vai ser a versão como saiu pra lá, né, cara? Se bem que depois saiu um outro cadernado da Panini. É, a Panini lançou, acho que não faz muito também, cara, um cadernado do Guerra Secreta. Flamer, tu tem alguma que te interessa? O Flamer tava lá na cozinha, tá ligado? Não. As do New Game? Eu me interesso. Pô, vai ter o. Gozou. Não. Planeta Hulk eu quero, mas já foi falado. E também quero o 1602, ele já foi falado do que eu queria mesmo. Ele quer o Homem-Aranha Azul do Jeff Loeb. É isso que eu ia falar. Ai, eu quero! É que eu quero! Mas sério, é boa essa merda, presta. É, vale a pena. Acho bom. Tá. Olha, eu nunca li, velho. Eu li o Demolidor Amarelo e ele é muito bom. Muito bom também. Pô, o Demolidor Amarelo fala muito bem, velho. Tem que ler essa merda também. Saiu bem na época do filme, tá ligado? E, tipo, contava um pouco das histórias antigas dele na época da Green Stays. E deixa eu só... Uma que a gente pode fazer também, mas mais no final do podcast, uhum. A gente podia fazer aquelas que a gente vai cagar pra coleção, tá ligado? Tipo, sei lá, She-Hulk do Dan Slott, tá ligado? Cara, eu ia falar agora eu ia falar agora que a gente tem o Dan Slott aqui na lista e dizem que é boa essa fase, cara. Dizem que é muito boa. Sério? Eu vou comprar só pra ver se é realmente bom, cara. É, fala que é muito bom essa Chico. Outra slot. Pergunta, então. Tem essa do Amazing Spider-Man Revelations, Until the Stars Turn Colder, que é do Straczynski. Isso é bom, cara? Foi o que a gente falou, que é a continuação do... Da primeira lá, da primeira edição, Coming Home. Nessa segunda, na segunda, tipo assim, na primeira, tipo, que nem o Godot que falou lá, com ela pegando o Peter todo fudido com o uniforme, né? Daí a primeira história da segunda, cara, é um diálogo entre os dois, assim, a história só os dois conversando, é muito foda, velho, tipo, ela conta que ela sempre soube que o Peter era o Homem-Aranha, que sempre soube de tudo, daí ele comenta, pô, eu deixei o tio Ben morrer, porque eu fui babaca, ele conta tudo pra ela. Cara, é um puta gibi, velho. Uhum. Do caralho. Daí ela pega e diz assim, mas na verdade eu não sou sua tia, sou uma atriz. E puxa mata. É o Osborne, então, né? É. Eu sempre soube que você era o Homem-Aranha. Aí essa filha da puta, mesmo assim, você xingava o Homem-Aranha. A tomar no olho do seu cu, sua velha desgraçada. Nicolas, o convidado tá quietinho aí. Tem algum aí que te interessa, cara? Antes de começar a publicar DC, a gente conversa. Tá bom, então. Aê! Tchau, Nicolas, foi bom a participação aí. Não, cara, eu quero começar a comprar esses encadernados completos, mas até agora eu não me puxei pra comprar nenhum, mas ainda irei. A gente deu ótimas dicas aí hoje. Eu não tô ouvindo, cara, eu tô jogando Assassin's Creed. Faz bem, cara. O do Thor aqui, cara, esse que saiu do Thor, tá? A gente tem o que a gente já falou. O Thor aqui, o Thor aqui, o Lar. Valeu, meu amigo. Mas tem um aqui que é do Dan Jurgens. Não, alguma coisa. E o outro do Walt Simonson, né, cara? Nunca li isso. Essa do Walt Simonson é do... É a criação do Bill Ray Beta, cara, é muito bom. Ah, massa. Eu tenho isso no cadernado cagado da Panini e eu faço questão de comprar capa dura, cara. Bill Ray Beta é o melhor Thor de todos. Sim. Também conheci o Thor com cara de cavalo. É, a outra eu não manjo, cara. A outra história eu não... Essa do... Dan Jurgens. Mas é uma fase que eu já vi a galera elogiar também, que é com o Romitinho. É uma fase que, tipo assim, você lembra do Thor... Do Thor, como é que é? Poison, do Mike Deodato, né? Nossa. Ah, caralho, aquilo é horrível. Então, essa fase é logo depois, tá ligado? Tipo assim, meio que nem o... Tipo, tem o Justiceiro lá do Negão, e depois chegou tipo, o Justiceiro Celestial com uma bosta. E tipo, chega lá o Guy Chenis, ó. Eu sou, tipo assim, caga pra aquela fase, tá ligado? Uhum. Essa é a mesma coisa, já começa, tipo, Back to Basics, caga pra aquela fase do Thor. Thor Poison. O que eu tô vendo mais aqui na lista, cara, essa Avengers Forever, parte 1, parte 2 aqui, que... Dizem que é do caralho também, nunca vi. Kurt Busiek. É o mesmo cara que fez Marvels, né? Ah, sim, Carlos Pacheco. Carlos Pacheco desenha pra caralho também. Essa eu tô curioso pra ler também. Mas vamos ver aqui. Tem mais alguma aí que a gente não falou? Falta. Bom, a gente já falou as duas. O do Demônio na Garrafa, né? Que a gente tinha comentado. O Eu Wolverine, que eu vou ter que recomprar, porque a minha edição da Panini veio faltando página. Putz! O primeiro encadernado que eu comprei, cara, na minha vida. Capa dura, paguei caro naquela bosta e veio faltando página. Abraços, Panini, hein? O Wolverine é o do Chris Claremont, né, cara? Patrocina. Vai sair o Origem também, né, cara? Origem eu li uma... Eu li, acho que... Muito tempo atrás, não lembro quase nada do Eu acho legal, cara, a origem. O Wolverine Origem. Mas isso aí ficou como definitivo mesmo, essa origem pra ele, ou já teve que retcon pra caralho? Até o momento ele ainda se chama James Holland. Ah, bom. cara. Olha, velho, não sei, eu acho que a gente já falou tudo aí. Não, faltou o Justiceiro das duas. Justiceiros, cara. Caralho, cara... não é que fui esquecer, porra. Uma que das... é o Justiceiro que vale, né, cara? Principais também que eu tô aguardando, cara. Justiceiro havaiano? Não. Não, cara, vai tomar no cu, cara. Porra. Pior que no Justiceiro Havaiano eles aproveitaram coisas dessa aproveitaram, seara, né, cara? Aproveitaram pelo caralho. Eu gosto daquele filme, cara. Eu gosto. Aproveitaram o russo. O russo, né? Mas os vizinhos. Aproveitaram os vizinhos dele e tal. Ai, vocês não viram, mas tem a mística no filme, tá? Caguei. Feira. Temos aqui o Eternal, né? Que o Vini já tinha citado. Eternal. Foda pra caralho, mano. Massa. Esse. Lembra de gostar dessa porra aí. É. Putinha do new Homem Gay. Não. Novo homem gay, boa. Caralho, novo homem gay, ótimo. Aquele ali do Doutor Estranho, será que é bom? Pois é, a gente comentou, então, ninguém, cara, ninguém manja, né? Curioso pra ler também. Que porra é essa? O que eu não quero é jogar dinheiro fora, cara. Não quero. Ah, e também tem essa história aqui, ó. Gibizão, velho, do Capitão América Fallen Son lá. Ah, eu ia dizer, eu vi na lista. Um soco, chupinho, haters. Ô, cara, Capitas é exaço, velho. Herói, velho. Ele derruba paredes com soco, cara. É, mano. Mas o Doc já começou a definhar ali já, nessa história. É. Desenho mal pra caralho. É nesse que ele morre, né? Que a isso, morte. Todas as histórias que ele morre lá, que até o Hawkeye Zastro quase virou o novo capitão. Ah, meu Deus. O Wolverine tá nesse rolê. Por isso gosta, né? Porque o Hawkeye ia virar o Bandeiroso, né? Não, massa não, mas massa. Lembra do Hulk? Na boa, pergunta idiota: Avengers Forever, alguém vai comprar? Eu quero espachê, por exemplo, já falaram. Eu vou ter que comprar. Cara, comprar eu tô o desenho da lombada, né? Descobri se é bom. Eu não sei. Invasão secreta, a gente falou? Não. Falou? Não. Não sei. Não. Não? Falou? Não, acho que não. Não falou. É, foi Sigil. Invasão secreta também é a continuação do New Avengers? É. Mas é. Eu acho, tipo assim, já que os caras estão com essa política da Panini de lançar o que a Panini lançou, se os caras lançassem Dark Avengers, ia ser muito melhor, cara, se lançar a Invasão Secreta. Aham. Uhum. Dark Avengers é muito foda, cara. É, Dark Avengers não tem na coleção. Não. Dark Avengers não é aquele que o. Como é o nome daquele brother lá que tem um. Que ele é meio grego também, sei lá. Que mata. Vares. Isso, ele mata alguém, não mata? Vares. O Hércules. Ele mata ou ele é matado, cara? Não, ele mata alguém. Não, depois ele é morto, ele é morto, né? Ele é morto, o Cid vai sair. É morte matada ou morte morrida? O Cid vai sair. Não é essa aí que eu perguntei, que o Sentinela... Isso, é do Sentinela. Exato. Mas o Dark Avengers também é uma continuação do Thunderbolts, né, cara? Ele é a continuação do Thunderbolts e continuação do... Que bem dizer, esse aqui pro Thunderbolts inteiro vai pro Dark Avenger, né? Tipo, o Gavião Arqueiro virou. Quer dizer, o Mercenário virou o Gavião Arqueiro, o Venom virou o Homem-Aranha. Isso. Pô, essa Dark é foda pra caralho. Tipo, é foda, né? Uhum. Você é equipe toda fodona, mas os caras vivem se matando, tá ligado? Foda aquele Daken lá, tipo assim, querendo manipular todo mundo e. Pô, ele querendo dar em cima do mercenário, velho. Pô. Ah, que personagem bosta, velho. Puta merda. Peraí. Não é essa HQ que o Daken beija o Gavião Arqueiro na boca? Mercenário. Gavião Arqueiro. Não, tá, mas era mercenário. Mas como Gavião Arqueiro. Isso. Existe também. Isso é o herói do povo, o herói da diversidade, né, cara? Que personagem bosta, Daken. Aí, não, eu acho que o mercenário. Vilão foda do caralho agora. Os caras ficam cagando no palco essa história, né? Mas uma pergunta, tem algum sentido ele beijar o cara na boca ou é só. Ou porque ele é viado? Tesão, cara. Dizem que ele é bissexual e ele gosta de você manipular as pessoas, tipo, meio gambit, tá ligado? Uhum. Ele tava com um olhar igual esse do He-Man do Ed. Cara, tá, tem uma explicação pro Daken, cara. O Daken é japonês, meu. Ele é muito errado, velho. É, esse é o nome dele, tipo, parece que Daken em japonês é cachorro, né? Akihiro é o que? É presa branca? Não sei, uma coisa assim, não sei. Tá, cara, o Wolverine ter matado ele foi a melhor coisa, foi a melhor coisa que o Wolverine fez, que foi ter matado ele afogado numa fossa. Tá bom, mas acho que acho que a gente Wolverine, falou. Wolverine deu uma de Magalzão e disse assim: filho, eu não te amo, quero que você morra. Acho que a gente falou de todas, né, cara? Tipo, a gente não pode deixar de comentar da lombada errada, né, cara? Pra quem colecionar todas as revistas, vai ter uma lombada defeituosa no final, né? Então vamos para as considerações finais. Eu quero que vocês, pra gente encerrar aqui, falem uma HQ que estão cagando dessa coleção e algum arco que vocês gostariam de ver nessa coleção que não vai ter. Pode ser? Fechou? Pode ser. Então vou começar com o Hawkeye, então. Cara, eu caguei pra essa história do Homem-Aranha Ultimate pela 15ª vez, né? Apesar de ser Putin do Bendis, é uma malhação ali, só faltou o Churonzaço cantando. Volte a levar daqui. Zuei Octopus. Fica foda, né? Zuei Steel. Cara, tipo, meu, tem muita coisa foda que podia sair, cara. Acho que podia ter um arco do Capitão América Buck, podiam colocar aí. Talvez o Uncanny X-Force do Remendo. Também podia colocar ali. Dark Avengers. É, história que dá pra colocar ali, tem várias, né, cara? Uhum. Mas acho que essas três que me vêm na cabeça agora, assim, seriam essas três aí. Ou aquele arco do Homem-Aranha, que é fodão, que ele luta contra o Duende Macabro, do Roger Stern, acho do caralho. Sim. Quem nasce, né? Quem nasce herói também podia ter ali, né, cara? Quem nasce podia ter, né, mano? Mas os haters iam surtar, tá ligado? Com a Homem-Aranha crack-crack-noia. Homem-Aranha que vale, cara. Vou seguir. Eu... Morte do Capitão Marvel. Morte do Capitão Marvel, cara. Porra, velho. Cara, tá tentando lembrar que uma vez eu falei que essa aí tinha que ter. Não, então... Peraí, tu não vai tatuar essa porra, assim? Vou. Você vai tatuar essa merda? Vou. Um dia eu vou. Ah, muito foda, velho. E qual dessas aí tu tá cagando além de todas? Além dessa? Puta, velho. Você tá me complicando, cara. Eu, tipo, olha uma ali que não foi com a cara e cito. Peraí. Peraí. Então. Calma aí, tá abrindo a. Aqui, ó. Demolidor nascido de novo. Foi essa aqui, ó, que apareceu na aleatoriedade. Não, cara. Você tá louco? Tá louco? Foi a primeira que. Eu sorteei aqui, cara. Foi a que caiu. Eu tô comprando essa bosta coleção. Tô comprando essa bosta coleção por causa dela e do Arma X. Você vai fazer isso, filho da puta? É isso? Não dou moral pra você, não. É a queda, essa porra. Ai. Ouvi? É, cara. Tá bom, pô. Vini, então, eu queria muito ver o Quem Nasce Herói, né? Eu acho que ia ser muito massa se não sei se é viável, mas, tipo, todo aquele arco da Guerra do Infinito, que eu acho foda pra caralho, né? Que é, tipo, é heróis Marvel, aquilo, mas tudo bem. Desafio Infinito? Oi? Desafio Infinito? É, o Desafio Infinito, que tem, tipo, tem a Guerra do Infinito, o Desafio do Infinito, a Cruzada do Infinito, tem, tipo, tem tudo aquilo. Tipo, cara, eu li tudo aquilo em formatinho, velho. Seria muito massa. Foda aquilo. Deixa eu ver o que mais que eu ia achar. Deixa eu ver. Cara, eu acho que o Ultimate X-Men ia ser legal, se tivesse também. Deixa eu ver o que mais que tá faltando aqui. Cara, eu tô cagando. Bom, vou falar assim que eu tô cagando, então. Porque eu tô cagando pra dar She-Hulk do Dan Slott. Tipo, acho que é a que eu mais tô cagando, assim, é essa. Essa do... A do Venom também. Tô meio que cagando porque eu não gosto do Venom. Acho que é um herói bosta, que é um herói. Tem o Venom do Remendaço, amigo. Vai achar foda. E eu acho que essa Capitão América Tempo Esgotado também, que eu tô cagando e andando pra ela, velho. Então, Muito boa também. Eu vou ler. Flammer! Eu tô cagando aqui pra Capitão Britânia e o M30, né? Que é Vampire State. Caralho, isso deve ser uma bosta! Nunca ouvi falar dessa porra. Também não, cara. Também não. Nunca vi mais gordo. Exato. E eu acho que também estou cagando para o Spider-Man Blue. Ai, por causa do Jeff Lope? Ele é um cara tão legal. Pena que não pode fazer mulher. Não, esse é o Demolidor. O que tu acha que poderia colocar aí na coleção, hein, cara? Pô, aquela... aquela série doida aralhaça que tem da Shield, que cada um que os fundadores da Shield são cientistas da humanidade, sabe? Ah, aquela tipo Leonardo da Vinci da Shield, com aquela coisa horrível? É... Rickman não trabalhando. Nossa. Rickman, eu tô falando zoando, né? Pô, aquela porra é escrota pra caralho, é muito ruim. Ai, Shield no Egito Antigo. Cara, é muito ruim aquilo, velho. Vai tomar no cu. Porra, tá. Tá, podia sair Dias de um Futuro Esquecido também, caralho. Esqueci. Porra, verdade. Oh, cara, também. Bem lembrado. Caralho. Pô, bem lembrado. Bem. Mas os caras vão lançar com eu tenho a minha aqui, ó. Eu tenho a minha aqui caindo aos pedaços já. Eita, que o Vini tá se lambendo feito gato hoje com essas HQ, né, velho? Tá. As minhas estão no outro quarto lá, eu não vou ficar ostentando aí. Ô, Godoka? Eu tô cagando pra essa do Capitão Britânia também. M13. Nunca ouvi falar dessa bosta. Eu tenho um pouco de saco cheio com Mega Saga, então Invasão Secreta também eu tô cagando. Siege também, não faço muita questão. E, cara, o que eu queria ver, eu acho que... Bom, um arco do Justiceiro Max, eu acho que seria legal. Boa, cara. Cara, aquela história dele com o Nick Fury na Guerra do Vietnã ia ser legal. Essa aqui é que o Nick Fury estrangula o brother com a tripa. Isso, massa. Isso é massa. Acho que é que ele perde o olho, né? Do chinês. É a origem do tapa-olho dele. É o Justiceiro Born, né, cara? Justiceiro Born também, cara. É uma boa. Justiceiro Born, é, cara. Matt Damon, heróizaço como Justiceiro, hein? Fala, Godoka. Uma boa da fase do Max é o... Que ele tem um chinesinho que desce o cacete nele e ele tá protegendo uma menina. Ele vira pra menininha e fala assim, vira as costas e fecha o olho. Na hora que o cara dá uma voadora nele, ele pega o cara pelas pernas, cara, e sai batendo o cara na parede. Não sobra nada do chinesinho, velho. É foda. Tem uma história que ele enfia a mão na boca do cara e diz, né, você sabe o que acontece se eu abrir a mão? É tipo o cara, então é isso aí. Isso aí é Gartiennes, eu acho. É, acho que é Gartiennes. Perigoso de volta, hein? É. Ah, é bom, então tá. Saudades. Ô, Nicolas, você. Oi. escolhe uma aí pra dizer que tu tá cagando. Cara, eu estou cagando para Homem de Ferro. Eu também caguei, cara. Na real. Isso é louco. E quero ler alguma coisa do Capitão América que pensou que tinha do Bandeiroso. Tá bom. Deixa eu citar a minha aqui, cara. Eu tô cagando pra essas três do Quarteto Fantástico aqui. Ah, cara. Porra, pensa bem. Vai demorar pra te ver alguma outra coisa do Quarteto saindo, né? Cara, sei lá, velho. Nunca segundo o MDM, vai, né? Quarteto... Cara, eu particularmente tô cagando também, porque eu nem curto tanto quarteto assim. Tipo, quarteto não é a parte clássica, a parte clássica deles é legal, meu. Uhum. John Byrne, cara. Pega a parte do Byrne que você vai gostar. Nunca me chamou muita atenção, assim. E, cara, eu queria ver Supremos 2. Boa, que é legal. Último arco, vai ser. Último arco que vale, Supremos 2. Dois não. Dois não. É um parte 2, entendeu? Eles dividiram um em dois partes. O cara tem encadernado no fado. E também a parte do... A continuação do... Do Justiceiro com o Gartiennes, cara. Eu queria ver também. Tem aquelas partes lá que ele dá os pau lá no... Sim, Wolverine lá. Essa parte que dá o pau. É o volume 3, eu acho. É. Foi quando ele o Back Frank é o volume 2, eu acho. E depois entra o volume 3 com ele. Eu vi ele arregaçando o Wolverine. Ai, gente, tá faltando Deadpool, né? Nada dele, cara. Ou alguma classe. Não, a fase do Joe Kelly com o Deadpool Magnus é boa, cara. Se saísse a. Eu queria que eles lançassem encadernado da fase atual do Marvel Now, do Deadpool, cara. Tá massa. Aí sim ia valer a pena. Mas eu li daqueles antigos, fase 3 dele lá, cara, deu umas risadas, velho, de boa. É. Caralho! Quando não se leva cara, a sério... Cara, agora eu fiquei pensando que eu podia sair a Era do Apocalipse, né, meu? Os caras tão perdendo de ganhar muita grana com o próximo filme que vai sair, mano. Cara, acabou de sair pela Panini no passado. Panini, ninguém deve ter comprado. Não, mas eu não quero dar Panini, porque o caderno da Panini é uma bosta. Provavelmente a capa vai ser um cocô. Mas qualquer coisa, eu quero todas as capas. Tô com as Hellblazer que eu comprei aqui, velho. A capa é mais vagabunda que a outra, velho. Pô, é papel de marcador de texto, vai se fuder, velho. Por quê? Véio. Porque era DC. Se fosse da Marvel, ia ser bom. Se fosse da Marvel, ia ser uma bosta do mesmo jeito, que é Panini, caralho. Ia ser bom. Aqui o problema não é ser Marvel DC, o problema é que é uma merda que é da Panini, cara. Exato. O dia que... vou falar de novo, hein? Eu já comentei isso, vou falar. O dia que sair uma coleção Salvat da DC, eu compro, cara. Não, vai, compro. Vai ser ruim. Que pena que não vai, vai sair. Vai ser ruim, cara. Eu compro. Vai ser ruim. Desculpa. Não vai. Super-Homem do Batman, só. Desculpa. Como eles vão visar dinheiro, eles vão naquele bando de fã idiota pela saco do Batman... Lançar aquela coleção de 60 revistas de merda só do Batman. Só do Batman, né? Só do Batman. Ai, porque o Batman era aqui, vai tomar no seu cu. Eu falo do tipo de se tiver uma coleção DC tipo Salvat, tem que ter. Pô, isso é pra outro podcast, velho. Que é muita coisa pra falar. Isso que não é DC, que não, DC não trabalhamos nada, hoje. Porque não tem que ter nada. Ia ser legal se todas as edições fossem em branco. Obrigado. Segui, cara. Só porque vale. Você dá bunda, o mundo inteiro não tem que dar bunda junto, não, velho. Calma. Cara. Acho muito bom, tipo, que os caras lançaram uma da DC lá em Portugal, né? Tem uma história, tipo, eu não li, nem li essa história, mas enfim, tipo, que é tipo a história tipo, do Batman com a Supergirl e com o Super-Homem, né? Ah, mas é isso que o Godoka tá reclamando, cara. Tipo, os caras vão pegar e vão fazer uma coleção Salvat da DC, beleza. Aí todas elas são do Batman. A história é tipo... a rapariga de Krypton. Cara, existe uma coleção só do Batman com 60 revistas. Exato, tem. Por isso a gente tá comentando que uma vez fui postado nos internet da vida e que tava saindo lá pra fora. Lá. Ah, cara, podiam botar, sei lá. Mas não vale, você não vale. Vamos encerrar aí, já tá bom o papo, mas já falamos o que tinha pra falar. Mudamos Heroes Reborn, Liefeld, faltou essa. Cara, imagina isso aí. Cara, massa, eu ia comprar essa merda. Eu ia comprar também, velho. X-Force. Ia ser a única que eu ia cagar, cara. A única que eu ia cagar de boa. Oi? Eu ia comprar... Me enrolar, fazer um texto. Eu ia comprar por causa de mousepad, tá? Igual eu uso um tablet. Igual eu uso um tablet de mousepad. O Evandro é outro nível, né, cara? Computar ele tipo usado de mousepad. Mousepad, cara. Vou ter toda a coleção, do Salvat. O foda, assim que eu consegui comprar aquelas três que eu perdi. Você já foi mais humilde, hein, Evandro? Ah, cara, eu fui ver Supremos lá pra ti, se os caras ainda tinham, não tem mais. Já, yeah, viu? Só 20, tinha que ter comprado aquela hora que eu falei. Sim, mas aquela hora que tu falou, tipo, não tinha dinheiro, caralho. Se vira. Mandava pra sua baixa de X-Men, cara, não tive só long shot, seria muito vitória ainda. Long shot. Caralho. Ai, galera, então era isso, já falamos bastante. Curtam a nossa página aí, acessem... Isso aí. Até semana que vem. Falou. E site aí. Falou. Comentem aí, porra. Vamos tomar no cu. Comentem aí o que vocês querem ler da Salvat aí. Até semana que vem. Me convidem de novo. O Nicolas não falou nada, não vamos convidar mais o Nicolas. Obrigado. Nicolas era pra outro. Pra você, era outro podcast, o Nicolas. Tchau. Mas valeu a presença aí, Nicolas. Pô, podia rolar um Salvat de Cavaleiros do Zodíaco, né? Não. Que é melhor que a DC. Salvat curado, cara. Eu tô imaginando Salvat Saga do Clone. Assim, 60 revistas no cadernado. Ai, ai! Encadernado é a tia May entrando no quarto e o Peter todo fudido, né, cara? Tudo Homem-Aranha. Nicolas! Ah, ô, Diego, porra, tá gravando, cara. Muito obrigado, cara. O cara interrompe tudo, meu. Que corno desgraçado. Vai tomar no cu. E temos também o Flamer. Não vou. Me nego a apresentar o cara. Quando a gente não tá gravando, ele pega e entra. Ai, vocês estão gravando. Ai, não. Cara, a gente tá gravando, esse filho da puta entra assim. Cara, eu vi que vocês estavam gravando há uma hora atrás. Eu, cara, já deve ter parado a gravação, né? Deixa eu aproveitar que vocês interromperam o barulho do mouse, tá atrapalhando vocês? Não, relaxa. Não. Foi o mouse? Relaxa. O Ezio tá chamando na espada aqui. Pessoal bem engajado no podcast. Vamos continuar então. Ai, ai, ai, ai, ai. Seguir vai. Até pro próximo episódio. Silêncio de merda. Eu quero mandar o seguir tomando o cu dele. Você viu que eu tô com o empinando pipa? Não, cara, não precisa ver que eu tô com o empinando pipa, mas eu posso fazer isso aqui pra ti, ó. Tomando no cu, ô trouxa. Tá zoando a porra da gravação, caralho. Suco de laranja, retomando aqui. Esse, cara. Vai, continua aí. Eu não tô falando nada, vai. Ai, ai, ai, ai, ai.